Olha eu de novo, sonhando acordado. Dos pés à cabeça, verdadeiro espetáculo. Ela do meu lado é um sonho realizado. Daqui pra frente, vai ser diferente meus atos. Alô? E aí, bonitão, tá acontecendo com cê? Faz uma cota já, não te trombo mais no rolê. Ouvi uns buchichos aí, diz que cê tá mudado. Conheceu uma mina, tá toda apaixonada. Até onde? Catava as meninas, no outro dia passava, fingia que nem conhecia. Agora tá aí, cheio de frase bonita. Se a mina não deixar, não vai até na esquina. Qual que é, irmãozão? Oreia dessas horas, de nada adianta cê falar se o coração não aprova. Tomar um sorvete, buscar na escola, coisa simples que às vezes faz falta. Na minha visão, cê tá é moscando. Com essas ideias de que tá amando, de a pé no rolê, não tem amor que aguenta. Sem dinheiro pra gastar, o ninho vira arena. Até então, jurava amor eterno. Se faltava chapinha, sua vida vira inferno. Amor existe, mas tem endereço certo. Meu é só da dona Vera, tô nem aí pro resto. Cada um é cada um, no coração ninguém manda. Você cuida de uma, que eu atendo a demanda. Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Fica aí moscando enquanto eu curto a vida. Cada um é cada um, no coração ninguém manda. Você cuida de uma, que eu atendo a demanda. Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Fica aí moscando enquanto eu curto a vida. Falou, falou, muralha da China. Esconde o sentimento, o coração agoniza. Mundão gira, o jogo vira. Fica tudo diferente quando rola uma química. Fica nessas de viver na ilusão. Quero ver até quando cê vai aguentar a solidão. Que solidão? Na noite ninguém fica sozinho. Só querer sempre tem pra fazer um carinho. Dou número trocado, se não é aquilo, vai ficar de 5 em 5 ligando no radinho. De que adianta no meio de várias se sentir solitário? Tanto número na agenda e só por interesse é lembrado. A mulher moderna gosta de carro e de dinheiro. Se não tiver pra bancar, se contenta com travesseiro. Aí parceiro, sem maldade mesmo, sai dessa vida e escuta o meu conselho. Cê deve estar assistindo muita novela. Diz pra mim onde cê quer chegar com essas conversas. Daqui a pouco vai dar de exemplo a Bela e a Vera. Sapatinho de cristal que só serve se for no pé dela. Que cê tá tão preocupado comigo? Tá tudo bom, tá tudo lindo. Melhor do que isso só quando nascer o meu filho. Falando nisso, tava até na intenção de te chamar pra padrinho. Tá perdido mesmo, mas se tá bom você. É isso mesmo, vou ligar os parceiros e avisar que cê tá preso. Preso? Que preso, mano? Cê tá moscando? Ué, não tá dentro de casa, tudo romântico, aliança no dedo. Ah, cê tá ligado, né, tru? Como que é a rua, tá, né, tio? Tá, tá. Pô, tá, então tá, se então a gente não se arrumar, é aquilo, parceiro. Aí, irmão, cê tá de brincadeira, parceiro. Ah, mano, guri. Eu não quero que você dê esse cara, eu já não falei? Ele só te arrasta, eu já falei que eu não... Esse guri é sem vergonha, ele só sabe ficar atrás de mulher na rua, ele só te arrasta. Eu já falei que eu não quero você andando com ele. Calma, amor, o cara é meu. Eu já falei que eu não quero. Cada um é cada um, no coração ninguém manda. Você cuida de uma, que eu atendo a demanda. Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Fica aí moscando enquanto eu curto a vida. Cada um é cada um, no coração ninguém manda. Você cuida de uma, que eu atendo a demanda. Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Fica aí moscando enquanto eu curto a vida. Cada um é cada um, no coração ninguém manda. Você cuida de uma, que eu atendo a demanda. Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Fica aí moscando enquanto